E o público vai a delírio com Johnny Hooker e Candeias Rock City. Um salve pra esse show que agitou essa noite de segunda-feira. E dando continuidade ao Grito Rock São Carlos 2010 na América Latina, eu e Jovem Palerose continuamos na festa. E eu quero convidar todo mundo a continuar, porque vai ter o último show, os Helps. E os Helps, pra quem já gostou de Johnny Hooker, vai ficar maluco com os Helps. E agora com vocês, aqui no meio da estação, a Mostra de Cinema Clarão. Assistiremos aqui hoje ao filme Neighbors, realizado por Norma McLaren na década de 50. Um manifesto sobre a guerra, sobre a paz e sobre o respeito ao seu vizinho. Então venham todos, isso galera, venham andando a multidão. Vamos ficar aqui em torno do projetor, que vai começar o filme agora. Vamos de Mostra Clarão, então. Neighbors, 1952. Vencedor do Oscar de Melhor Documentário Curta-Metragem. Um filme histórico aí para todos apreciarem. Agora um pouco de silêncio e concentração.